Salvador, boa noite. Gol 398 no Simbra com trem baixo e travado. 398, ciente de Vipouso, vento 100 graus, 89. De Vipouso 10, gol 1398. Confirme? Exato, Leda. Leda, grato. Trela 8, solo 04, direita 29, solo. Direita 29, boa. 251, 1885. Siga aqui, Alfa, reporte, Juliette. Confirme, Alfa. Alfa e reporte, antes da Juliette. De Alfa, reporte, antes da Juliette, 398. 38 em graça, Juliette, portão 9. Juliette, até o 9, 398. Controle Salvador, Papa Romeu, Romeu, está bravo? Prossiga. Reporte por noite, Serra Ruim de Acuí, doutor. Vai manter um rolo para o sensor noroeste, sobre voo na ilha de Maré. Gente, Romeu, está bravo. Reporte farol da barra. Cara do ar. É, não fala isso, eu vou deixar da lei. O Web 5827 na 4 para acionamento do deck. 20, chama o táxi. Chama para o táxi, 5827. Taxo Web 5827, está com 1107 a bordo, 4 horas Guarulhos. Tenha 18, direita Índia até o ponto de espera da Nojoro, lá torre 1895, ajuste Mi 12, bom voo. Mi 12 com 1895, ponto de espera da Nojoro, obrigado. Boa noite, Web 5827, ponto de espera pronto. Autorizado, alinhar e decolar 5827, vento 100 graus, 10 mais. Bem, autorizado, alinhar e decolar, pista 105827. Sete decola ao Zulu 6, controle 1 no 9 8. Boa noite, muito obrigado. Web 5827. 5827, contato radar, subo 360. 360, passa para a lenda. Obrigado. 5827, sobe restrito 340. 340, restrito, West 5827. Ali Salvador, muito boa noite ao passarelo 2224, ciente da informação Tango, transfere no ideal de descida. 2224, voo Duna, desça 2000, ajuste 1011. Voa Duna, 1011, descendo para 2000, 2224, muito obrigado. Fatango, chame a torre 118 decimal 95. O meu Oscar Bravo na escuta. O meu Oscar Bravo na escuta. Tá passando, passou a situação. Pra ingresso, pode não sair. Tente o Charlie Fatão para pouso no 7, autorizado base plano 7, reporte no solo, vento 100 graus, 102. Autorizado base da 17, vai reportar no solo, pela direção do Charlie Fatão. Fica bravo, confirme o tempo estimado aí de voo. Cliente na escuta. Solo Salvador. Salvador, Charlie Serra tem Golfo Uniforme. Na escuta, prossiga. Na escuta, prossiga. Alfa, sim, muito boa noite. Era para pedir autorização para rocar o Tango Uniforme da posição 10, pátio 3, para a posição 10, pátio 1. Está autorizado. No pátio 3, autorizado. E reporte para ingressar no pátio principal. Ok, obrigado. Salvador, boa noite, é o TEA 3662. Estamos sem a informação Tango, por gentileza, autorização de tráfego Natal. 370, pronto, cópia. 370, pronto para cópia, 3662. 3-0, voltou Natal, 370, rota Pesolo 10, decola no zero, curva esquerda, subida Puca, transição de par, 54, 65 transponder, controle 199.8. Autorizado 370 para Natal, Upper Zulu 10, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, transição de par, 5465 no transponder, 11980, controle após decolagem, 73662. 662.08, chama quando pronto para acionar. 08, chama quando pronto para acionamento, o 73662. Fatão, considere seu solo, os 2-4, seu câncer livre. Charlie, se é Tango Uniforme na escuta do solo? Tango Uniforme na escuta. Ok, só para informação, a Infraero acabou de informar que o seu estacionamento será no portão 11 do pátio principal, ok? Ok, correto, vou informar. Solo, Salvador, Charlie Zero, Tango, Uniforme. Na escuta, prossiga. Era essa de autorização para ingressar no Pátio 1. Só um minuto. Nossa, Deus. Então 3662 na escuta? 3662 na escuta. Faz quanto tempo a iniciar o push? Aproximadamente 12 minutos, o 3662, horário estimado, o horário para os 40. Ah, sim, então eu tô ok. Grato. Nada. O Charlie Sierra Tango Uniforme autorizado a ingressar no pátio principal, no reboque, agilizando na medida possível até o portão 11. Reporte quando termina, ok, do reboque. Ok, obrigado. Salvador, Papa Romeu, nosso abraço. Prossiga. Estava com o Eco, não para a força, não existia, senhor. Eu quero isso ali. Tá bom.